esfriou, amor. E já não sabe mais perdoar. Mais um dia de luta se inicia. Vida bate forte, não acaricia. Sua pelo pão, segue a profecia. Abre o mar vermelho, faz a travessia. No buço lotado, cabe mais ninguém. Uns vão de motoca, outros vão de trem. Mano, o que mais tem? Cansaço, rotina. Dores, cicatrizes, se vê na retina. Fecha-se a cortina, feita de fumaça. Veja os bastidores, na TV não passa. Os trabalhadores, que o sistema laça. Massa de manobra, manobrando a massa. Levanta edifício, torre de papel. Quem se acha Deus, não arranha céu. Inveja que mata, me lembrando Abel. Loop infinito, tipo um carrossel. Sangue no papel, mãos do opressor. Governante Nabucodonosor. Babilônia queima rolo compressor. O tempo te ensina, grande professor. Na rua só guerra, quanto vale a paz? Sabe o que escuta? Conselho dos pais. Vale mais que ouro, ouço o que te digo. Tempo não espera, rico ou mendigo. Dia de domingo, passear no parque. Vi vários amigos no uso do crack. Não é engraçado ver um dependente se afundar na pedra, na noia doente. Quantos malandrão, zica chapa quente. Fumou o futuro, fritando a mente. Queimava a Bíblia, zombava dos crentes. Hoje pede a Cristo pra quebrar corrente. Mano, o peito sente, o sol nunca mente. No seu coração, plantando a semente. O onipotente, por nós proverá. Nos livrai do mal e da pólvora. Não se apavorar, do alto maná. Esperança e fé, vamos emanar. Nomes, vem pra resgatar. Quando o azeite, a farinha faltar. Não é fascinante? Porque o Deus das Escrituras, o Criador verdadeiro, deixou a sua assinatura na criação. Porque ele é o autor das leis. Ele colocou nas leis algumas das suas características. Exaltando o nome do Senhor, orando peço pra me guardar.